Cheiro 3. Todas as noites da vida eram idênticas, igualmente vazias. Romatskin vagueava um pouco ao sair do escritório, de cooperativa em cooperativa, numa multidão de ociosos seus semelhantes. Os escaparates das lojas apresentavam-se cheios de caixas, mas às quais, para evitar quaisquer equívocos, os funcionários tinham acrescentado etiquetas manuscritas, caixas vazias. Não obstante, gráficos mostravam a curva ascendente das vendas semanais. Romatskin comprou cogumelos salgados e reservou um lugar na fila que se ia formando para comprar salsichão. De uma rua relativamente bem iluminada, virou para outra escura e avançou. Ao fundo, reclamos luminosos, eles próprios invisíveis, projetavam uma claridade de braseiro. De repente, a escuridão encheu-se de vozes ardentes. Romatskin deteve-se. Uma voz brutal e masculina dissolveu-se naquela agitação. Uma voz de mulher elevou-se rápida e veemente, gritando insultos contra os traidores, sabotadores, bestas de cara humana, agentes estrangeiros, vermes. A indignação derramava para o escuro, vinda de um altifalante esquecido num escritório vazio. Era medonha a cólera daquela voz sem rosto. Nas trevas do escritório, naquela solidão sob a claridade vermelha estagnada do fundo da rua, Romatskin sentiu-se tomado de um frio imenso. A voz feminina clamava: em nome das 4.000 operárias. No cérebro de Romatskin, o eco repetiu passivamente: em nome das 4.000 operárias da fábrica, ou seja, 4.000 mulheres de todas as idades, mulheres sedutoras, mulheres prematuramente envelhecidas, porquê? Mulheres inacessíveis, mulheres com as quais nem se atrevia a sonhar, surgiram nele por um instante elusivo. E todas gritavam: exigimos a pena de morte para estes cães vis, nenhuma piedade. Será possível, mulheres? Perguntou-lhes severamente Romatskin. Nenhuma piedade? Precisamos tanto de piedade, todos nós, que sejam fuzilados. As assembleias das fábricas continuavam durante o processo dos engenheiros ou dos economistas, ou dos diretores de abastecimento, ou dos velhos bolcheviques. Quem é que estava a ser julgado desta vez? 20 passos à frente, Romatskin parou de novo. Desta feita, à frente de uma janela iluminada, viu por entre as cortinas uma mesa posta, chá, pratos, mãos, apenas mãos, sobre a toalha de oleado aos quadrados, uma mão gorda, que segurava um garfo, uma mão cinzenta adormecida, uma mão de criança. Na sala, um altifalante lançava sobre aquelas mãos o clamor das assembleias: fuzilem-nos, fuzilem-nos, fuzilem-nos! A quem? Não importava. Porquê? Porque em toda a parte a angústia e o sofrimento se encontravam misturados com um inexplicável triunfo incansavelmente proclamado pelos jornais. Boa noite, camarada Romatskin. Sabia que recusaram os passaportes à Marfa e ao marido? Foram privados do seu direito de voto por terem sido artesãos por conta própria. E sabia que o velho Bukin está preso? Dizem que escondia dólares, que o irmão, que é dentista em Riga, lhe mandava. E o engenheiro perdeu o seu lugar. É suspeito de sabotagem. Sabia que vai haver uma nova purga dos empregados? Vá-se preparando. Ouvi dizer no comitê da casa que o seu pai era oficial. Não é verdade, disse ele numa voz estrangulada. O meu pai não foi mais do que sargento durante a guerra imperialista. Era contabilista. Mas uma vez que aquele contabilista conservador tinha pertencido à União Popular Russa, ele não tinha a consciência totalmente tranquila. trate de apresentar testemunhas. Dizem que as comissões serão severas. Dizem que há problemas na região de Smolensk. Acabou-se o trigo. Eu sei, eu sei. Venha jogar às damas, Piotr Petrovich. O vizinho entrou no quarto de Romatchkin e começou a explicar a meia voz o seu infortúnio pessoal. Uma vez que fora casada com um comerciante em primeiras núpcias, a sua mulher arriscava-se a não conseguir a renovação do passaporte para Moscovo. Dão-nos 3 dias para partir, camarada Romatchkin, para uma distância mínima de 100 quilómetros. Mas, chegados lá, será que nos dão o passaporte? E se fosse esse o caso, a filha de ambos não poderia entrar no Instituto das Florestas, evidentemente. Dourado pelo reflexo do candeeiro, o machado abatia-se sobre o crânio de um cavalo com olhos humanos. Vozes desconexas nas trevas avermelhadas reclamavam fuzilamentos. Multidões enchiam as gares, aguardando num quase desespero os comboios que percorriam o mapa rumo ao último trigo, à última carne. Uma rapariga do Boulevard Trubnoi abria-se num catre ao lado de uma criança adormecida e rosada como um bacurinho, pura como um pequeno ser marcado por Herodes. E a rapariga era cara, 5 rublos, um dia de trabalho. Era preciso encontrar testemunhos, sem dúvida, para enfrentar a purga. A nova tabela de rendas iria entrar em vigor? Se em tudo isto não houvesse um mal imenso, uma culpa sem limites, uma perversidade oculta, então alguma espécie de loucura apoderara-se de todas as cabeças. Acabado o jogo de damas, Piotr Petrovich foi-se embora, ruminando nos seus problemas. O mais grave, a questão do passaporte interno. Romatchkin abriu a cama, despiu-se, lavou a boca, deitou-se. O candeeiro elétrico aceso junto à cabeceira, o lençol branco, os retratos mudos. Eram 10 da noite. Antes de adormecer, leu com atenção o jornal do dia. Como acontecia 2 ou 3 vezes por semana, o rosto do chefe ocupava a primeira página, enquadrado por um discurso de 7 colunas. Os nossos êxitos económicos, prodigiosos. Somos o povo escolhido, o mais afortunado, invejado pelo Ocidente, que está destinado à crise, ao desemprego, à luta de classes, à guerra. O nosso bem-estar cresce diariamente. Os salários, graças à emulação socialista das brigadas de choque, registam um aumento de 12% relativamente ao ano transato. É hora de os estabilizar, visto que o rendimento da produção apenas cresceu 11%. Infelizes os céticos, os de pouca fé, os que alimentam no segredo do seu coração a serpente venenosa da oposição. Tudo isto era dito em parágrafos angulosos, numerados. 1, 2, 3, 4, 5. Numeradas estavam igualmente as 5 condições cumpridas para a concretização do socialismo. Numerados também os 6 mandamentos do trabalho. Numeradas igualmente as 4 razões da certeza histórica. Não acreditando nos seus sentidos, Romatchkin deitou um olhar atento aos 12% de aumento dos salários. A este aumento do salário nominal correspondia uma redução tripla, pelo menos, do salário real, devido à desvalorização do papel moeda e à inflação dos preços. Mas, a este respeito, na sua peroração, o chefe fazia uma alusão trucista aos especialistas desonestos do Comissariado das Finanças, que iriam receber um castigo exemplar. Aplauso prolongado. A assistência levanta-se e aclama demoradamente o orador. Salvas de gritos. Viva o nosso chefe inabalável. Viva o nosso piloto genial. Viva o gabinete político. Viva o partido. Nota. Bureau Politique, no original. sendo o autor russo e ao escrever esta obra em francês, tendo optado por não utilizar a designação Politburo, preferimos o termo gabinete político. Fim da nota do tradutor. Recomeça a ovação. Outras vozes, viva a segurança geral. E os aplausos trovejam. Insondavelmente triste, Romatchkin pensou, como ele mente, e ficou assustado com a sua própria audácia. Felizmente, ninguém o podia ouvir pensar. O quarto estava vazio. Alguém saiu da casa de banho arrastando as pantufas ao longo do corredor. Sem dúvida, o velho Schlemm, que sofria dos intestinos. Uma máquina de costura ronronava baixinho. Antes de se deitar, o casal do outro lado do corredor discutia com frases curtas que se levavam como chicotes. Adivinhava-se que o homem agarrara a mulher, torcendo-lhe lentamente o cabelo, obrigando-a a ajoelhar-se para lhe bater na boca com as costas da mão. Todo o corredor sabia, o casal tinha sido denunciado, mas eles negavam, reduzidos a atormentarem-se mutuamente, com ruídos abafados, enquanto depois se possuíam com movimentos silenciosos de animais cautelosos. E quem escutava à porta não ouvia praticamente nada, mas adivinhava tudo. 22 pessoas habitavam os 6 quartos e o recanto sem janela do fundo, todas elas identificáveis pelos seus barulhos mais furtivos no silêncio noturno. Romatchkin apagou a luz. A fraca claridade de um candeeiro de rua atravessou as cortinas e desenhou figuras habituais no teto. Variavam monotonamente de um dia para o outro. Naquela penumbra, o perfil maciço do chefe sobrepôs-se aos contornos do homem que açoitava silenciosamente a mulher ajoelhada no quarto vizinho. Conseguiria aquela vítima alguma vez escapar àquela possessão? Conseguiremos nós escapar à mentira? O responsável era aquele que mentia na cara de um povo inteiro. A ideia terrível, que até então amadurecera nas regiões sombrias de uma consciência, ela própria receosa, fingindo ignorar-se, tentando dissimular-se perante o espelho interior, retirava agora a sua máscara. Deste modo, o relâmpago faz surgir na noite uma paisagem de árvores retorcidas sobre um precipício. Romatchkin conheceu a sensação quase visual de uma revelação. Estava a ver o culpado. Uma chama transparente invadiu-lhe a alma. Não lhe ocorreu que tal noção pudesse ser vã. Doravante iria apoderar-se dele, guiar o seu cérebro, os seus olhos, os seus passos, as suas mãos. Adormeceu de olhos abertos, suspenso entre a exaltação e o medo. Por vezes de manhã, antes que o escritório abrisse, por vezes, ao fim da tarde, terminado o seu trabalho, Romatchkin frequentava o grande mercado. Ali, desde a madrugada até ao anoitecer, vários milhares de homens davam forma a uma multidão estagnada que se poderia supor imóvel. Tão pacientes e prudentes eram as suas idas e vindas. Manchas de cor, rostos, objetos, tudo ali era dominado pelo cinzento uniforme do solo, pisoteado e enlameado, que nunca secava por completo. A miséria apunha a sua marca esmagadora em todas as criaturas. Transparecia nos olhares desconfiados das vendedoras encapuzadas, com lãs ou algodões estampados, nos rostos terrosos dos soldados, que já não poderiam realmente chamar-se soldados, apesar de ainda envergarem vagos uniformes de debandada, no tecido gasto dos sobretudos, nas mãos que ofereciam mercadorias inesperadas, uma luva de rena samoyeda, com franjas vermelhas e verdes, e o interior forrado. Veja como é macia, cidadã. Parecem penas. Toque. Uma luva, única. A única mercadoria que uma pequena ladra calmuca tinha para oferecer naquele dia. Era difícil distinguir os vendedores dos compradores, todos eles a bater os pés ou andando lentamente em redor uns dos outros. Um relógio, um bom relógio, Sima. Quer comprar? O Sima apenas trabalhava durante 7 minutos. Escute só este belo movimento, cidadão. O tempo suficiente para o vendedor arrecadar os seus 50 rublos e fugir. Uma camisola puída no decote, remendada no corpo. Peço 10 rublos por ela. É dada. Ainda se cheira ao suor do tífico que a usou. Isso não é verdade. É o cheiro do baú, cidadão. Chá. Chá verdadeiro das caravanas. Chai, chai. O chinês, vejo, sussurra sem parar estas sílabas encantatórias. Olha-nos fixamente e segue. Se reagimos com um piscar de olhos entendedor, ele deixa entrever, na manga, o minúsculo pacote cúbico e pintado com o chá de Kuznetsov de antigamente. Verdadeiro. Vem da cooperativa da GPU. Nota. Gotsu darst venoie, politicheskoie, upralenie. Traduzido em português como Administração Política do Estado. Era o nome dado ao Serviço de Informações e também à Polícia Secreta da República Socialista Federativa Soviética da Rússia, RSFSR, entre fevereiro e dezembro de 1922, e da União Soviética, entre dezembro de 1922 e novembro de 1923. Fim da nota do tradutor. Estará a zombar? Ou será a forma da sua boca, com dentes esverdeados, que nos transmite essa impressão? Porque é que ele fala da GPU? Será que faz parte dela? É estranho que não o prendam, que ele esteja ali todos os dias. Mas aqueles especuladores e especuladoras, entre os 10 e os 80 anos, estão ali todos os dias, sem dúvida, porque é impossível prendê-los todos ao mesmo tempo. E porque as rusgas da milícia são vãs. Estas criaturas são legiões. Entre eles, também, com bonés achatados no alto da cabeça, circulam os homens de polícia em busca das suas presas, assassinos, evadidos, escroques, contra-revolucionários desacreditados. Este enxame humano é regido por uma estrutura imperceptível como um velho pântano. Atenção aos bolsos e sacudam-se bem ao sair de lá. É garantido que terão apanhado piolhos. E cuidado com eles. Vêm do campo, das prisões, dos comboios, das cabanas da Eurásia. Trazem o tifo. Também os podemos apanhar vindos do chão, sabiam? Há piolhosos e piolhosas que os semeiam ao andar. E essas criaturas nojentas, também elas à procura da sua esmola, trepam-nos pelas pernas até encontrar um lugar quente. São espertos os tupores. Não. Acredita realmente que há de chegar o dia em que o homem deixará de ter piolhos? Socialismo verdadeiro, pois, então, com manteiga e açúcar para todos. E talvez para a nossa felicidade, piolhos macios e perfumados que nos façam festas. Romatskin escutou distraidamente um homem alto com barba até aos olhos, que discutia este assunto com algum humor. Seguia pela Rua da Manteiga, onde não existia naturalmente qualquer indício de rua nem de manteiga, mas sim duas fiadas de vendedoras em pé, algumas delas segurando nas mãos pedaços de manteiga embrulhados em panos. Outras, que não tinham pago os seus lugares ao vigilante, escondiam a manteiga debaixo da roupa, entre a cintura e o peito. Mesmo assim, algumas delas eram detidas ocasionalmente. Não tens vergonha, especuladora? Mais à frente, situava-se o setor dos animais abatidos ilegalmente, carne levada no fundo de sacas, debaixo de objetos, de legumes, de cereais, e que os vendedores mal se atreviam a mostrar. Boa carne fresca, não queres? A mulher tirou debaixo do casaco um chambão de vaca, embrulhado num jornal manchado de sangue. Quanto? A palpo só. Um homem sinistro, com tiques de epilético, segurava entre os seus dedos enganchados de feiticeiro um estranho pedaço de carne negra e não dizia nada. Também se pode comer, não é cara, só tem de ser bem cozida. Mas para a cozer, evidentemente só numa bacia de folha de Flandres, sobre uma fogueira, num terreno abandonado. Gosta de histórias de mulheres desmembradas, cidadão? Conheço algumas interessantes.